te pede. Perda-se, perda-me por amor. Difícil amor, amar é tão bom. Como eu te amo. Entrego a ti, se entregas a mim com calor. Tão puro amor, amar também é bom. Como me amas. Dentro de mim esse amor escondido. Tão bom assim esse amor proibido. Ninguém imagina e nem vê o que sinto. Dentro de mim esse amor escondido. Tão bom assim esse amor proibido. Também sofri. Também sofri.